coisas que somente a música é capaz de expressar. Ouça Cultura FM, a emoção em forma de música. Você está sintonizado na Estação do Bom Gosto, ZYD882, canal 200, frequência de 87,9 MHz, Cultura FM. A Rádio Classe A de Irati. Para os ouvidos mais apurados, sempre a melhor qualidade de som. 87,9, a rádio que é música para os seus ouvidos. seguir as empresas que apoiam a cultura e tornam possível a programação da 87.9 FM. Na Mega Motos Honda, você encontra tudo o que precisa para dar asas à sua liberdade. Motos zero quilômetro, motonetas e scooter, vários modelos e várias cilindradas para combinar perfeitamente com você. Amplo estoque de peças originais, acessórios, capa de chuva, capacetes e uma linda boutique para deixar você 100% Honda. Ampla oficina com mecânicos treinados na fábrica. Dispomos também do serviço leva e traz. Muito mais comodidade para você. Na Mega Motos temos também o consórcio Honda, que é fácil e funciona. No consórcio Honda, você não paga juros. As parcelas são acessíveis e você pode dar sua moto usada como lance. Então, o que você está esperando? Venha para Mega Motos Honda você também. Mega Motos, fone 3132-8282. A WAW Fibra é o provedor preferido dos gamers. Conquistar esse título de uma galera tão exigente não foi fácil. Mas a melhor rede óptica, o melhor link e a melhor equipe nos levaram ao pódio. Se você já é cliente da WAW Fibra, entre em contato com a nossa equipe para ativar o protocolo IPv6 do seu roteador e turbinar ainda mais a sua experiência. E se você ainda não é nosso cliente, estamos te esperando. Chama no zap 3422-1441. WAW Fibra. Liberdade para conquistas. Cuidado e proteção são sentimentos que a gente só permite sentir por outra pessoa quando confiamos. E a sua relação com a Inviolável é assim. É por você e para você que nos tornamos a maior empresa de monitoramento eletrônico do país, presente em mais de 300 cidades. A Inviolável cuida do seu patrimônio até quando você não percebe. Confiança é Inviolável. Monitoramento eletrônico. Vitali, laboratório de análises clínicas com a confiabilidade e credibilidade que você merece. Encontre os serviços Vitali nos seguintes endereços: Vitali Matriz, Rua Antônio Cavalim, 390. Vitali CAD, na Rua Benedito de Moraes, 400, Sala 2. Vitali Vila São João, Rua Trajano Grácia, 2091, Sala 2. Também atende em Bituva, Rua Xavier da Silva, 365, em Fernandes Pinheiro, Avenida Ivo Leão, 555, em frente à praça. E em Teixeira Soares, Rua João Ribeiro dos Reis, 590, Sala 2, Parque Cidade Nova, em frente ao hospital. Contato pelo telefone 42-3422-2069. Deixe-se envolver pela magia da música. Ouça Cultura FM. Muito mais que uma rádio. FM. A melhor música em todos os momentos.